fazer uma rosa daquela rosa que não tem. Eu mandei fazer uma rosa daquela rosa que não tem. Eu quero dar de presente pra moça que me quiser bem. Eu quero dar de presente pra moça que me quiser bem. Eu mandei fazer uma rosa toda coberta de ouro. Eu mandei fazer uma rosa toda coberta de ouro. Eu quero dar de presente pra moça que tem um tesouro. Eu quero dar de presente pra moça que tem um tesouro. Eu mandei fazer uma rosa daquela rosa que não tem. Eu mandei fazer uma rosa daquela rosa que não tem. Eu quero dar de presente pra moça que me quiser bem. Eu quero dar de presente pra moça que me quiser bem. Eu mandei fazer uma rosa toda coberta de prata. Eu mandei fazer uma rosa toda coberta de prata. Eu quero dar de presente pra morena ou mulata. Eu quero dar de presente pra morena ou mulata. Eu mandei fazer uma rosa daquela rosa que não tem. Eu mandei fazer uma rosa daquela rosa que não tem. Eu quero dar de presente pra moça que me quiser bem. Eu quero dar de presente pra moça que me quiser bem. Quando eu canto esta toada, a minha língua é zap zap. Quando eu canto esta toada, a minha língua é zap zap. Eu vi meu curso em Belém, mas eu fiz pelo IAP. Eu fiz meu curso em Belém, mas eu fiz pelo IAP. Eu mandei fazer uma rosa daquela rosa que não tem. Mas eu mandei fazer uma rosa daquela rosa que não tem. Eu quero dar de presente pra moça que me quiser bem. Eu quero dar de presente pra moça que me quiser bem.